35, transponda 5137. Informativo, senhor, autorizado 250 para Recife, via 358, decola 10 por esquerda na Pucaracaju, 035, controle 5137, transponda para o 6708. Já com 6708, correto, reporte para posicionar 804. Poderá posicionar no 04, 6708. Avianca Brasil, 6690. Pronto, copo. 6197, autorizado Galeão, nível 380, piloto Zulu 14, decola da 10 com curva direita, saída da Eltran Sunblast, controle 119.35, transponda 5144. 6197, Galeão, 380, piloto Zulu 14, da Eltran, segunda da 10 da direita, 118, Corinthians, controle Salvador 119.35, 5144. Correto, reporte para posicionar gate 05, TAN 3197. Perdão. E 488, sem restrições, desça para 2 mil pés, altímetro na 0 na 3. 10 do 3, desce para 2 mil, 548. 4, controle Salvador 119, decimal 35. Salvador, voo 0, descido de lado. 884, desça para o nível 080, na Flora de Mari para a chegada a Mari. Flora de Mari, chegada a Mari. Chegada a Mari, 884. Chegada a Mari. São 366, Golo 775, visual 14. As Golo 776, complete, final RNAV, chama o turno 8.62. 8.3, Golo 776. 118.62. Fugindo, 286, Golo 776, boa noite. 3548, autorizado final. LS X-Ray, sem glide form estabilizado. LS sem o glide, chamará estabilizado, 548. Solo Gol 1273 para o táxi POB 105, autonomia 3 horas e 10, alterna Campinas. Gol 1273, autorizado táxi 137, Juliette Alfa, Ponte Espera do 10, chamada Torre 118, assinal 62, aqui negar 1093. Livre táxi Juliette Alfa, ponto de espera 183, o Gol 1273. Mano, pode esperar 18 meses. 18 meses, desculpe aí o erro. qual é a despedida? 050. 050, boa noite, despacho. 273, ponto de espera, condições de decolagem imediata. Gono 273, ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero, Gono 273. Gono 776, solo aos 49, livre pela direita, chame solo 121 decimal 9. Livre 1219, Gono 776, boa noite. Estabilizado e visual, TP 5482. Complete na ILS X-Ray Chamber e chame turno 8.62. 18.62, chama lá 5482. Alinhado, pronto, Gol na 273. 360, colagem na 273. Salvador TUP 5488, estabilizado. Chame agora Recife 1254 Alterno 2005. Decolado 5-1, chame controle 1-9-35, bom voo. 1935, obrigado, grato colaboração, ótimo serviço. Trip 5488, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 3. Livre pouso, baixar aprovado, 5488. Salvador, boa noite, Gol 1273. Gol 273, contato para a dona decolagem, sul para o 360, saída gole, pressão gole. 360, gole Gonza, Gol 1273, ciente, obrigado. 1884, após ITAP desse para 2000 pés, ultimamente 1-0, na 3, estruturizado, final ILS X-Ray, sem glide, forma estabilizada. Ciente, após ITAP, autorizado 2000 pés. Autorizado para semente LS Racing Glide, noite de espaço. perguntando, tá os 90 metros interditados com o 884? Sim, 884. Usado com o pushback final, reporte para o táxi. Visado, reporte táxi. Solo 5-3, livre pela direita, chame solo 1-2-1, decimal 9. Livre pela direita, 1-2-1-9, 5-4-3. Objeto 6708, aguarde. Vai para o pushback final. Só o salvador tipo 5488 livrado. Tipo 5488, autorizado táxi Alfa, reportará antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, 5488. Autorizado pushback acionar a gate 04. Antes da Juliette, o 5488. Sim, 5488, aguarde para ingresso, pátio 1. Aguardando para ingresso, trip. Assim que o Airbus liberar a entrada do pátio 1, autorizado seu ingresso para remoto 1-4. Sente após o Airbus, remoto 1-4, 5-4-2. Posta 3-1-9-7 para o táxi. Temos um POB de 86,86, a autonomia 4 horas 10 minutos, alternando Guarulhos. 4-1-2-7-3, obrigado, uma ótima semana. Nome é 12, que negar 1-0-3. 1-0-3, o ajuste, autorizado táxi ajudante, Alfa, ponte esperada 1-0-2-6, obrigado. Para o táxi da bilhete 6708, com 113321 Salvador. 198, pronto mesmo. 13, já. 4, aproximação final da 10. 18 decimal meia dúzia, QNH 1013. Dando passagem ao Airway da TAM, com o número 2, ponte 026-6708. Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, boa noite, 84. Chama controle 119 decimal 35, mau voo. 0935, boa noite. Controle, boa noite. Na 3197. 3197, contato da decolagem sua, para linha 380, saída da Elta nessa brecha. 380 da El, poderia voar da El? Até a terceira saída 3197. Mantena. Decolar da 10, vento fono 10 graus com 7 nós. Iniciando 608. Confirmado, senhor. Boa noite, a informação. Esse, quando puder coordenar o 3400 Brasília, agradecemos. Mano, 400 Brasília, agora de cópia, bom no menos 3. Guardando, obrigado, menos 3. Eu 3662, contato radar, autorizado chegada a Mari, desça até o nível 050. A Mari desce ao 050, tá? 3662 informa que capaz de estar sem distante voar, serra vista 366 para Renato. Programe serra vista 366, após estar aqui a 2500 PS. 2500, só pode estar por terra de 366, 366. Velocidade para o DITAP para o 3662. Velocidade para o DITAP 3662. Obrigado, 3662. 6708, decolado ao 05, chame controle 119 de sinal 35, bom voo. 709 35, bom trabalho. 06, 86 a bordo, sem atraso, Galeão 00 Zulu. Obrigado, até a volta. 286708, com a pauta radar na decolagem, sua para linha 250, saída Puca, transfer Aracaju. É o 250 na Puca, Aracaju, 6708. Ou no menos 34. Pronto, no menos 3, prossiga. Uno menos 3, autorizado Brasília, nível 400, pelo Upper Zulu 17, decolado 10 com curva direita, saída gole, transição ofito, controle 119, decimal 35, transponda 5153. 5400 foi aprovado, seguindo via Upper Zulu 17 para Brasília, decolado 10, curva direita, saída gole, transição ofito, após o controle 1935, transponda 5153, voo 913. Pelo menos 34, aponte para inspeccionar GIT 02. Chamará no 02, gol no menos 3. sido vigilado. Júlio 97, chama agora Centro Recife 3325 até 2064. Recife 13325, alternando 1264, da 3197. Chame agora Centro Recife 2685 até 2545. 2685, boa.